Queridos, a paz do Senhor, é com muita alegria, com muita gratidão ao Rei da Glória que nós estamos retomando as nossas devocionais. Aqueles que têm nos acompanhado há mais tempo sabem que ao longo desses 2 anos, completados em abril, nós tivemos alguns problemas com o celular, que é mais velhinho. E dessa vez eu fiquei completamente, no escuro. Não via nada, não vi nenhuma postagem, desde o dia que parei de ministrar. Então era impossível fazer a ministração, porque o celular da pastora Margarete não tem os nomes do grupo que nos acompanha nesse projeto. Felizmente nós conseguimos que uma pessoa fizesse um reparo e esperamos agora que tenhamos mais um período. Nós vamos com ele, com esse celular, até o limite, até onde ele aguentar. Nós temos que fazer assim, não precisamos de saída, de pronto, ficar trocando de celular, de material, tá bem? Não é necessário. Então, sem mais delongas, eu agradeço a Deus pelo retorno e nós estamos retomando o livro de Números, no capítulo 7, e já tenho também. Foi esse momento importante para uma coisa, para a definição do material que nós vamos utilizar com a liderança, a ministração para a liderança no final de semana, tá bem? Ótimo. Então, nós vamos compartilhar número 7 e eu quero dar uma explicação para você. Agora com relação ao texto. Esse capítulo é o mais longo capítulo de Números. E o meu intento ao ler todo o capítulo não é por excesso de purismo ou por qualquer coisa semelhante. Não. É porque, de fato, eu acredito, eu creio que você precisa conhecer, que eu preciso conhecer, você também, conhecer a palavra do Senhor. Só a palavra do Senhor já é suficiente para nos edificar poderosamente. E depois, é claro, vamos fazer uma pequena observação de rodapé, pequenina mesmo, e a aplicação tem apenas 3 elementos. Então, o mais demorado hoje vai ser a leitura, mas eu vou insistir na leitura, mesmo sendo longa, para que você, às vezes a pessoa está ouvindo em casa, trabalhando, ou indo para o trabalho fora de casa, então você vai ter acesso a essa escuta do texto bíblico, tá bom? Aleluia. Números capítulo 7, que o Senhor seja glorificado nesse momento devocional. E estamos retomando então. Nós que já temos praticamente com esses 2 anos, aproximadamente 500 e poucas ministrações.

um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano, como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, e dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano, para serem oferecidos como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 12º dia, Ahirá, filho de Enã e príncipe de Naftali, apresentou sua oferenda. E sua oferta foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 kg, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada com azeite, como oferta de oblação. Uma vasilha de ouro de 120 kg, cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, e dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão e paz. Essa foi a oferta de Ahirá, filho de Enã. Essas foram as ofertas dos líderes israelitas, os príncipes de Israel, para a dedicação do altar no dia em que este foi ungido. Ao todo, foram 12 bandejas de prata, 12 bacias de prata para as aspersões, 12 vasilhas de ouro. Cada bandeja de prata pesava 1,560 kg. E cada bacia para as aspersões pesava 840 kg. O total de peças de prata pesava 28,8 kg, com base no peso padrão do santuário. As 12 vasilhas de ouro cheias de incenso pesavam cada uma 120 kg, também com base no peso padrão do santuário. O total de vasilhas de ouro pesava 1,440 kg. O total de animais oferecidos em holocausto foi 12 novilhos, 12 carneiros, 12 cordeiros de um ano, juntamente com as oblações, as ofertas de cereais que acompanhavam essas oferendas. 12 bodes foram trazidos e abatidos como oferta pela expiação dos pecados. O total de animais oferecidos em sacrifício de comunhão e paz foi 24 bois, 60 carneiros adultos, 60 bodes, 60 carneirinhos de um ano. Foram essas as oferendas trazidas para a consagração do altar depois que esse foi ungido. Quando Moisés entrava na tenda do encontro para falar com Yahvé, ouvia a voz que lhe falava do alto, fluindo por entre os dois querubins, moldados sobre o propiciatório, a tampa da Arca da Aliança. Era dessa maneira que o Senhor se comunicava com ele. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor nos edifique só de ouvirmos a sua santa palavra. Aleluia. Bendito mesmo seja o nosso Deus. Bem, faço a leitura de uma pequena nota da BKJA. Enquanto Êxodo 40 nos informa sobre o levantamento do tabernáculo e a cobertura da nuvem e a presença do Espírito de Yahvé tomando e enchendo todo o tabernáculo, o presente capítulo, o mais longo da Torá, Lei de Moisés, descreve os presentes magníficos e idênticos que os chefes das 12 tribos ofereceram à pessoa de Deus para o serviço no tabernáculo. É notável, irmãos e irmãs, que o registro de todas essas ofertas de amor e presentes ocorra logo depois da bênção arônica, a bênção de Arão. O povo, sensibilizado e agradecido pela promessa da presença e das bênçãos do Senhor, traz seus presentes com grande generosidade durante 12 dias sequenciais de maravilhosas celebrações. Glória a Deus. Aleluia. Parto agora para um brevíssimo resumo que preparei, porque o texto, você observou, fala de cada tribo e como cada tribo entregou os seus presentes, a sua oferta de dedicação. E se você observar a leitura da primeira tribo, vai ser idêntica à segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, décima primeira e décima segunda. Então, nesse aspecto, não há complexidade. Por isso, nós podemos resumir esse capítulo com a seguinte proposição. Trata-se da dedicação do tabernáculo. A dedicação do tabernáculo, o altar dedicado ao Senhor. O tabernáculo foi um momento festivo, o levantamento do tabernáculo, porque ali Deus manifestava a sua presença, a sua glória. Momento muito especial para a comunidade hebraica, israelita. E então a dedicação desse tabernáculo que foi construído segundo a orientação que Deus concedeu a Moisés e que Bezalel construiu exatamente como Deus havia ordenado. Então, o tabernáculo foi consagrado e o altar do tabernáculo também foi consagrado e foi dedicado ao Senhor. Portanto, irmãos e irmãs, o capítulo trata da dedicação do tabernáculo. Guarde isso, o capítulo trata da dedicação do tabernáculo e das ofertas dos chefes das tribos. No dia em que o tabernáculo foi concluído, tudo foi ungido e dedicado ao Senhor. Na verdade, enquanto o Êxodo 40 nos informa, como nós vimos no rodapé da BKJ, sobre o levantamento do tabernáculo e a cobertura da nuvem, a presença do Espírito de Yahvé tomando e enchendo todo o tabernáculo, o presente capítulo, que como vimos é o mais longo da Torá, a lei que Moisés escreveu, descreve os presentes maravilhosos. Segundo o mesmo padrão, presentes magníficos, presentes idênticos de cada tribo, para consagrar tudo ao Senhor. E quem fez isso foi. Foram os chefes das 12 tribos que ofereceram a pessoa do nosso Senhor, para o serviço do tabernáculo. É impressionante o registro de todas essas ofertas. Você deve compreender como um momento de amor, aliás, a dedicação, último momento, geralmente na liturgia, é marcada por esse momento de amor, depois de Deus falar conosco, depois de termos adorado, depois de termos confessado o nosso pecado, depois de termos louvado ao Senhor, depois de termos ouvido a sua palavra, participado da sua presença, nós então nos comprometemos ao final de cada celebração, de cada culto, a nos dedicarmos ao Senhor. Portanto, é uma dedicação de amor, é uma oferta de amor, é uma aliança de amor. E marcada pela entrega dos presentes que os líderes de cada tribo trouxeram. Como vimos também no rodapé, logo depois da bênção de Arão. Irmãos e irmãs, o povo ficou sensibilizado. Foi um momento de grande comoção para o povo de Israel. Significava a presença de Deus em meio ao seu povo. O povo ficou sensibilizado, ficou emocionado. O povo ficou agradecido pela promessa da presença. Aliás, nós temos que ficar sensibilizados, agradecidos, emocionados, gratos mesmo pela promessa da presença de Deus nas nossas vidas. Era a promessa da presença em meio ao povo, assim como hoje é a promessa da presença na vida de cada um de nós e no meio da igreja, corpo vivo de Cristo, e das bênçãos do Senhor, que eram decorrentes dessa aliança, desse aliançamento. E por isso os seus líderes trouxeram os presentes com grande disponibilidade, com grande alegria, com grande generosidade durante esses 12 dias. Vocês observaram na leitura, cada dia ficou, cada dia, em cada dia, cada tribo ficou responsável por levar esses presentes para a consagração. Isso aconteceu durante 12 dias sequenciais de maravilhas e celebrações. Eu concluo essa nossa devocional com apenas três observações, irmãos, mas irmãos e irmãs, mais decisivas para minha vida e para sua vida. Em primeiro lugar, depois do tabernáculo concluído, a tenda do encontro, tudo foi ungido e consagrado ao serviço do Senhor. Preste atenção. Tudo foi ungido e consagrado ao serviço do Senhor. Hoje, nós, como discípulos e discípulas de Jesus, somos o tabernáculo do Espírito Santo. Como tal, tudo que diz respeito à nossa vida deve estar ungido pelo Espírito Santo. Tudo deve estar dedicado ao ministério do Senhor. Tudo deve estar consagrado ao Senhor. E aqui Eu já quero, nessa primeira observação, dizer a você: não há nenhuma possibilidade de você pertencer ao povo do Deus vivo, do Senhor dos Senhores, o Rei e Criador do Universo, sem que você dedique a sua vida a Ele e tudo seja ungido em sua vida, tudo seja consagrado, tudo seja separado para Ele, com o sagrado. Tudo seja dedicado a Ele. Não há nenhuma possibilidade de que você aceite a Jesus Cristo como Salvador do seu pecado e não aceite-o como Senhor da sua vida. Preste atenção. Ele é o Senhor, uma afirmação muito forte na igreja primitiva. Jesus Cristo é o Senhor, o Kyrios. Enquanto Roma dizia que César era o Senhor, a comunidade dos seguidores de Jesus, a comunidade do caminho dizia: não, Jesus Cristo é o Senhor. E o mais interessante nesse aspecto é que, como já falamos e você já ouviu na sua igreja local e em outras devocionais, em acampamentos e também aqui no WhatsApp, nesse nosso trabalho junto, nessa nossa mútua edificação, não é possível que Jesus seja só o seu Salvador e você saia da igreja e leve a sua vida, conduza a sua vida como se ele não fosse o Senhor. Entenda, quando Jesus morreu, ele atraiu você para a cruz. E quanto a morrer, o que morreu? Morreu o pecado. E o salário do pecado é a morte. Ele pôs um fim à sua morte, à sua segunda morte. Esse corpo ainda perece. E ao longo desses 2.000 anos, muitos irmãos e irmãs já vieram, deram seu testemunho e morreram. Mas o importante é que nós entendamos que quando ele, na cruz do Calvário, foi levantado, ele atraiu você. E os seus pecados foram perdoados e você foi livre da segunda morte, recebendo agora, na sua ressurreição, vida nova, vida abundante, vida eterna. Só que, preste atenção, não é só vida nova, vida abundante, vida eterna, cheia de bênção. Não é só isso. Você, quando se levanta em Cristo, você faz como o apóstolo Paulo: já não sou eu mais quem vive. É Cristo que vive em mim. E o viver que agora vivo, o vivo pela fé. O seu comprometimento agora é integral com o reino. Pastor, por um acaso, então, todos os irmãos e irmãs vão ter que se dedicar integralmente ao trabalho da igreja local ou da missão numa determinada cidade ou determinado país? Não. Não é isso. Mas significa que na sua família o seu primeiro projeto é a conversão dos seus familiares. Você agora trabalha para o reino. Jesus veio e a mensagem principal de Jesus foi o anúncio do reino. Nós trabalhamos pelo reino. O reino da glória. O reino de Jesus. Então, lá na sua família, o seu grande ministério é orar e tudo fazer, tudo que estiver ao seu alcance, fazer para quê, querido? Ó, os cachorrinhos começaram a pregar também aqui. Se nós não falarmos, né, as pedras clamarão. Deixa eu fechar aqui a janela, irmãos. Irmãs. Então, preste atenção. O seu grande trabalho na sua família é orar e tudo fazer, testemunhar, convidar, trabalhar para que todos os membros da sua família aceitem a Jesus como Senhor e Salvador e também sejam livres das trevas, do reino das trevas, e venham fazer parte do reino do Filho do seu amor, a saber, Jesus Cristo, o Senhor. Ele nos libertou do império das trevas para isso. Esse é o seu trabalho na família. Esse é o seu trabalho lá na escola. Preste atenção. Não todos. Pelo contrário, o número é ínfimo de pessoas que vão viver de dedicação exclusiva para o trabalho da igreja local ou para o avanço missionário numa nova cidade. E o número é ínfimo. Mas lá na escola, o que o Senhor espera agora é que você seja uma testemunha lá no colégio e o seu testemunho sirva para que outros colegas ou outras colegas venham também a fazer parte do reino do Senhor. Esse é o seu trabalho também na faculdade. Esse é o seu trabalho, esse é o seu ministério no lugar onde você trabalha, na empresa que você trabalha. Se você é um profissional liberal, esse é o seu ministério na sua profissão. Se você é um autônomo, esse é o seu ministério como autônomo. Se você é dono de um comércio, esse é o seu ministério no seu comércio. Você pode deixar material ali e distribuir para a pessoa, a hora que ela comprar um produto que você vende lá no seu comércio, então você pode distribuir o material, porque a prioridade da sua vida agora já não é mais você quem vive, é Cristo que vive em você. E como Cristo veio para salvar, você também agora vai viver para salvar outras pessoas. Esse é o seu ministério na família, seu ministério no colégio, seu ministério na faculdade, ou no mestrado, ou no doutorado, seja onde for. Esse é o seu ministério no lugar onde você trabalha, ou nos lugares onde você trabalha. Por exemplo, um professor às vezes dá aula em mais de uma escola. Esse é o seu ministério. Utilizar a sua vida ter tudo ungido na sua vida e um testemunho vivo de que Jesus Cristo é o Senhor e que o reino de Deus é maravilhoso. E se você é dono da empresa ou dono do comércio, também esse é o seu ministério. Então, todo o corpo de Cristo, todo o corpo, 100% do corpo de Cristo, que confessa Jesus como Senhor e Salvador, tem a graça de ter sido salvo do império das trevas. E tem o compromisso de entregar a sua vida ungida e comprometida. Aleluia. Você não pode perder mais um dia, sem que o evangelho esteja sendo anunciado. Não perca um dia. Lembre, perdão, da parábola dos talentos. Não perca um dia. Peça a Deus criatividade. Você pode dar livros, você pode dar canções em forma de CD não usa mais, né? Mas você vai encontrar mecanismos para que as pessoas aceitem a Jesus como Senhor e Salvador e provem, experimentem do que significa estar na presença do Senhor, aliás, o Senhor morando dentro delas. Elas vão passar a ser o tabernáculo do Espírito Santo, tá bem? Então eu quero deixar isso claro para você. 100% dos cristãos precisam produzir. Todo dia, veja, você trabalha todo dia ou estuda todo dia. Então, todo dia, o seu foco primeiro é o reino de Deus e a sua justiça. Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as outras coisas te serão acrescentadas. Pastor, mas eu sou muito tímido, muito envergonhado. Mas Deus vai te dar ousadia e Ele vai te dar estratégia dentro da sua característica para que você possa dar esse testemunho. Tá bem? Glória a Deus. Em segundo lugar, entreguemos o melhor. Vocês viram no detalhe. Cada um entregava o melhor da sua oferta. Nós temos que entregar o melhor das nossas vidas para Deus como oferta de gratidão por sua presença em nós e pelas bênçãos sem medida com as quais ele nos agracia. Então entregue para ele o melhor, não entregue para ele a oferta de Caim. O que é a oferta de Caim? É aquela oferta, você dá alguma coisa. Deus não está precisando de nada, meu querido, minha querida irmã. Deus não está precisando de nada, zero. Ele é absolutamente autossuficiente. O que ele deseja é que você entregue o melhor da sua vida para ele, assim como ele entregou o melhor da sua vida vindo até nós, assumindo a nossa morte para que nós possamos viver a sua vida. E em terceiro e último lugar, então eu quero liberar já nessa palavra, declarar que você é o tabernáculo do Espírito Santo e que você não vai aceitar entregar qualquer coisa. Esse é o modo do mundo. O mundo tem a sua religiosidade. São várias, inúmeras religiões. Inúmeras expressões de fé. E às vezes até marcadas pelo paganismo. Você não vai tomar, como diz um irmão querido, ou você não vai amoldar-se como esse mundo. Você vai tomar outra forma, vai mudar a sua mente. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O mundo tem a sua religiosidade. Não adianta ter uma religiosidade A ou B ou C ou D. É preciso entregar o melhor para o único Deus Criador do universo. Senhor, Deus Eterno. E terceiro lugar, para finalizar essa nossa devocional de retorno, eu quero que você lembre a terceira proposição, perdão, o terceiro ponto desse resumo, né? Dentro dessa proposição de dedicar o tabernáculo e fazer das nossas vidas um altar dedicado ao Senhor. Primeiro, tudo tem que estar ungido em você. Tudo tem que estar ungido em nós, em mim, em você, tudo. E quando não estiver, é preciso arrepender-se e demonstrar o fruto do arrependimento, agora ungindo tudo. Segundo, entregue o melhor para Deus. Terceiro e último lugar, lembre. Você é o tabernáculo onde habita o Espírito Santo, logo o seu coração, a sua vida, o âmago do seu ser é o altar de Deus. E esse coração precisa estar ungido com o melhor azeite, com a presença do Espírito Santo. Para que Deus se manifeste em você e através de você. Você é o tabernáculo. Que Deus te abençoe e que Ele unja tudo em sua vida. E que você não perca um dia mais. E que você lembre: eu não vou ofertar como Caim qualquer coisa. Não, eu vou ser. Buscar plenamente a unção de Deus, consagrar todo o meu ser a Deus a cada dia. Eu vou procurar as melhores estratégias para multiplicar os talentos que Deus me deu, a fim de que o reino dele seja proclamado. Esse é o querigma, a mensagem de Deus. Seja proclamada. E terceiro, eu faço tudo isso porque eu agora sou o tabernáculo de Deus, onde habita o Espírito Santo e o altar de Deus é o centro da minha vida. Que a sua vida seja ungida mesmo, o altar seja ungido, a mente seja ungida, todo o teu ser seja ungido. Você seja comprometido, você entenda que não há possibilidade, em nome de Jesus, de aceitá-lo só como Salvador e ir na igreja a cada mês, uma vez por mês, ou a cada 3 meses, ou a cada 6 meses, sem nenhum comprometimento missionário efetivo, ou então, num momento lá, você dá uma oferta até generosa em termos de valores e, ah, tá bom, eu dei, eu ajudei lá. Não, não é isso que Deus quer. O que Deus quer é que todo o teu ser transborde do vinho novo, que você receba a unção do Espírito Santo. Busque a unção do Espírito Santo. Busque o poder do Espírito Santo. Entregue o melhor da sua vida, porque você é o tabernáculo e o âmago do seu ser é o altar onde habita e se manifesta o Senhor Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe e te guarde. Nós vamos orar e eu só vou deixar um recadinho aqui. Senhor, faz com que cada irmão e irmã aplique essa palavra em sua vida. Receba e aplique. E nós possamos continuar testemunhando que Jesus Cristo é o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação, o poder do Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça, hoje e eternamente, juntamente com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra. Amém, amém e amém. Bem, eu já disse que nós vamos começar uma nova série de ministrações sobre liderança, mas eu quero agora, devia ter feito na saudação, mas não tem problema, pois eu vou falar com ela pessoalmente. Eu estava próximo, nós estávamos muito próximos, quando apagou tudo aqui no celular, estávamos muito próximos do aniversário de uma pessoa que nós amamos muito. Então, se você quiser postar uma mensagem, já faz muitos dias. Foi em abril. Foi o período mais longo que nós ficamos sem ministrar, né? Dia 23 de abril. Então, se você quiser postar uma mensagem carinhosa para Morgana, minha cunhada, poste essa mensagem, mande um abraço. E se você não sabia a data, então eu agora estou dizendo, e eu não tinha como comunicar. E nem o da Margarete também. Nesse caso, não tinha como. Nós estávamos sem contato, estávamos incomunicáveis. Então eu estou parabenizando. Morgana, você é muito especial para Deus, você é o tabernáculo de habitação do Espírito Santo. Que Deus abençoe você, sua vida, aí com o meu irmão, também. Deus abençoe o seu trabalho, sua saúde, seu ministério, tudo. Em sua vida, seja muito abençoado e parabéns por mais um ano de vida. Me perdoe, mas é que deu um apagão geral. Eu espero que agora ele tenha ganho um fôlego aí de mais um tempo, de alguns meses. Pelo menos isso nos foi prometido aí. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, minha irmã querida. Tá bem? E aproveito para mandar a saudação a todos do grupo. Se alguém estava preocupado, tranquilize-se, a questão era do celular mesmo. Mas eu imagino que a maioria que acompanha já estava ciente. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor.